código também não é claro em dizer se é só o prédio, se é um prédio urbano ou rústico. Ok, então com certeza a propriedade é originária do Estado, quanto à terra. A minha questão é saber como se resolve, diante desse debate, a questão da aquisição por uso campeão. A outra é saber se, junto das administrações, a pedidos ou a pessoas que recorrem para que se legalize os seus imóveis usando a figura da uso campeão. Existente. É aplicado muito fácil. Mas parece ajudou. A escola já foi aqui. A escola já foi aqui. Para a simplificação dos processos de promoção, bem como o reforço das sanções administrativas, bem como criminais, conforme já tivemos feito. Em relação ao quadro existente, há de facto uma faculdade de mas formação já não é uma coisa que é mais apurada. Eu hoje tenho um dos pais, na verdade, foi um dos pais, até hoje. Eu fui na frente, a gente tem uma formação de gestão.